O elenco base do jogo é composto por 38 personagens, onde uma metade são personagens do lado Street Fighter e a outra de personagens de Tekken. Do lado Street Fighter, a maioria dos personagens foi reaproveitada de Super 4, mas existem três adições de personagens vindos de Final Fight. Hugo, que estreou em Street 3, Rolento, vindo da subsérie Alpha, e Poison, fazendo sua estreia como personagem jogável em um jogo de Street Fighter. Do lado de Tekken, a maioria dos personagens veio de Tekken 6, na época o jogo mais recente da série. O único personagem parte do elenco que não estava presente em Tekken 6 foi Ogre, personagem de Tekken 3, que até aquele ponto foi visto pela última vez em Tekken Tag Tournament. A versão de PlayStation 3 ainda inclui alguns personagens exclusivos. Um deles é Cole McGrath, da série Infamous. Cole possui o visual padrão inspirado em Infamous 2, mas só pode ser jogado online e em modo versus. Não pode ser jogado no modo arcade. Também exclusivos são Toro e Kuro, os gatos mascote da Sony no Japão. Toro tem a lista de golpes inspirada em Ryu, enquanto Kuro usa golpes de Kazuya. São dois personagens inseridos muito mais como uma brincadeira do que de fato para agregar ao elenco. E assim como Cole, que não pode ser jogado no modo arcade, também não podem ser jogados online. Do lado da Capcom tem um Mega Man tosco da capa americana mal feita do jogo original. Ele possui dois projéteis e um gancho, e em termos de jogabilidade é considerado um personagem muito fraco. Do lado da Namco, foi acrescentado Pac-Man, mas montando em cima de um Mokujin, um dos personagens de Tekken. Ele possui uma lista de golpes própria, mas esteticamente mais voltados para o humor. Tanto Pac-Man quanto Mega Man podem ser jogados online e nos modos arcade.